Yeah. Oval 233, me informa quem comprou o granizo no nível 7. 7, gol no 233. Passaria do 2223, Santo Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 228, passaria do 233. Equalizado 3, chama o controle 119, decimal 8. Tem um bom voo e bom dia. 19-8, bom dia. Controle Salvador Azul 2783, bom dia. Azul 2783, bom dia. Contato radar, subotar o nível de voo 960 na saída Lefa 1. Informo que a aeronave anteriormente decolado na mesma saída. Informou o granizo no nível 100. Ciente 2783, nível 160, saída Lefa 1. Terra 9 é meio Vitor, informação com o meu em curso, aguardo o minutoscópio. Esse é o nome 362, informo sem glide, apenas operando com lock. Confirme se será aproximar apenas com lock ou deseja realizar outro procedimento. Eita, na saída Lefa 1, correção curva esquerda na saída Lefa 1. Após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5563, controle 119 decimal 8. 6211, bom dia, autorizado, alinhar e manter, ficha 28. Alinhar e manter, 28, 6211. Pessoal, o procedimento tem ou vai? Gente, o CNM é 312. Controle, o gol que havia reportado do granizo no nível 100, foi em que posição? Correto, após a decolagem irá manter proa até 2500 para acionamento e táxi chama a Toin 1186, altímetro 0096. Toin Azul 434, estou vindo embasado, obrigado. Finalmente, Papa Romeu Serrano, número Vitor, bom dia, altímetro 0, no meio, chame táxi. Azul 2783, autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, 2783. O CNM é 312, desça para 2000 pés, ajuste chama 0 no meia, autorizado sinal ILS Zulu sem o glide, reporte no localizador. Descenda para 2000 com 906, porta na estabilizada, 6396. Azul 4234, autorizado direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Azul 4234. Na 6211, decola 08, chamo controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 198, obrigado. Floresta Salvador, bom dia, Oceaner 6211, está cruzando 1000 pés, mantendo a reta de decolagem. Novembro 20 para 6. Se botar o nível de voo 360 após sessão autorizada, direto Leda da presente. Direto Leda, subindo ao nível 360, Sané Armin 319. Controle Oceaner 6219, para evitar formações, pode voar direto o Dóquilo, está presente? Oceaner 6219, autorizado desvios, aguarde para voar direto o Dóquilo. Gente, vai curvar direito então, para o 219062, 19. Para o 2796, aguarde, copy. Localizador estabilizou a 6312. Sinal 6312, completa o sinal, chame torre, 118 decimal 6. 186, 6312. Chegou a 6312, estabilizado. 6312, altímetro 10 no 6, pista molhada, com chuva leve sobre a pista, reporte visual para o campo. Portanto, visual, né? 6-2. 004, controle 1, 9-8. Se tiver autorizado, por João Pessoa, retorno do evento, primeira boa esquerda, Aron, transação Caju, 104, transporte, 119-8, controle da ponta 27 para terra. 2796 corrigindo após a decolagem, a primeira curva à direita e o transponder é 0220. Após a decolagem, irá manter pro até 2000 pés. Nível 050. E 20050, na 3304. Até 1500 pés então, 2796. 2500 pés após a decolagem, irá manter pro. Ah, 2500 pés, azul 2796. Azul 2796, cotejamento correto para o estiver questionamento, reporte pronto. Quando tiver de funcionamento, reportar na planta 27, 90. Azul 4234, semicentro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 225545, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Alfa Kilo. Papa Romeu, Papa Alfa Kilo, bom dia, autorizado chegada TTP 1, deixa para o nível de voo 110. 110, na TTP 1, Alfa Kilo. Romeu Vitor, livre táxi, posso para cruzamento da 17. 128-6312. 6312, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, pista molhada, o vento 260 graus com 05 nós. Sempre pouso, 6312. 3304, agora pula 245, vem essa formação. Gente, tá 3304, após os dias, voe e pitch. Pode vir, pitch. Mesmo 2, iniciou a emitir. Na 6312. Então suba para 2000 pés, mantendo PRO, chama o controle 119 decimal 8. Mantém PRO 2098. Meteu devido à desestabilização na final, isso? Relativo. Controle 6312, estou repetindo, subindo na PRO 2000. Tenso, sinal 6312. Suba para 3 mil pés, vetoração para novo procedimento, curva à esquerda para o 250. Esquerda 250, 6312. Xará 6211, semicentro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251238, 621. Azul 2783, semicentro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 2288, obrigado. Bom dia. Sinal 6312, curva esquerda para o 130. 130, 6312. Barra meu Papa Alfa Kilo, número 3 na aproximação, redução de velocidade 2509. Reduzindo agora para 250 Alfa Kilo. 5 após via Quebec, Mike Lima, na Lima mantém a posição, chamando solo em 121 decimal 1 para prosseguir o táxi. Qual é a nave da 22? Sim, sinal 312. É 3304, redução de velocidade 220 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo 220, ele é só normal, né? Informa LS do 100 Glide, até 3304. Oi, seu, então a intenção é Renato também. Tente. Do Papão Fatiga também. Tente. 6362, curva esquerda para o 095. Esquerda 095, 6312. Então 3304, desça para 4000 pés, aí chama 0 no meia, redução de velocidade 2009. 4000, 1006, desça para 3304. Sinal 6312, desça para 2500 pés, aguarde para voar, Serra Vita 363. Descendo para 2500, aguardando o Serra Vida 663, 6312. Meu nome é Vitor, autorizado ingresso no pátio principal, taxia via pátio Uno, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. O ponto de espera da Golf chama a torre Uno no 86. Centro 3304, vai ser revista 361. Revista 361, tá 3304. Channel 6312, autorizado Serra Vita 363, reporte estabilizado. 363, autorizado no 6312, reportará. Azul 4299, comando em curso SR, autorizado Campinas, nível 320, decola 1128, com primeira curva à esquerda, correção, à esquerda, na saída São Uno, Leda, Mótico. Autorizou 1-0 a primeira aerovia após por base, conforme rota. Transponder 5097, controle 119.8. Saída São Roão, não lê da mãe. Ótima. Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1, Leda Motiva. Emoção. Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1, Leda Motiva. Quantas, por gentileza? Leda Monte. Leda Monte, Azul 4299, contentamento correto? Após a decolagem, irá manter proa até 2500. Vai manter a proa até 2. Azul 4299, contentamento correto? Após pronto para o pushback do fundo. Só para o pronto, para o pushback, obrigado. Oi, também, Mercedes 2. Foi boa, Avenida 312, estabilizada em aeronave da 22. Poxa, na minha 312, altímetro no 0 no 6. Permanece ainda chuva leve sobre o campo, um reporte visual. Em disposição, reportar visual, Mercedes 312. Salvador Azul 2796, no parte 3, posição 4 mínima para o pushback acionamento. O Azul 2796 autorizado para o pushback acionar, reporte. E o pushback acionamento, reporte o ataque 2796. Santa 3304. Santa 3304. Pelo nosso sistema standby aqui, o Glide está operando sim. Gente, grata pela informação, Santa 3304. Gente. O no 095, cliente da Romeu, bom dia. Bruno 095, informação Sierra em curso, autorizado com fins, nível 360, decolada 28, com primeira curva esquerda após a decolagem na saída Elefa 1 Alfa, transponder 5095, controle 19.8. Autorizado com fins, nível de voo 360, decolagem da 28, primeira curva esquerda, saída Elefa 1 Alfa. Zona 5045 e controle 19.8, bom no 095. Transponder 5015. 5015. Chame torre 118, decimal 6. 86. Estou até 2510 e curva esquerda, voo no 095, é isso aí. Mono 095, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Estará pronto, Mono 095. Delta 304, final aproximação, aguardando pista livre. O altímetro no 0, no 6. Vamos, teste estimado de 500 pés. Chuva leve sobre o campo. Positivo. Prosseguindo agora para a lista, 3304, 1016. Prisão 2, solo 28, virando na esquerda, chamo solo 121, decimal 1. Esquerda 211, 6309. Bom dia. Boa, 6312, vibrou. Taxinha via Alfa Juliette até o gate 02. Alfa Juliette 02, Vitor, decolo os 29, chama o controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198 grado, então bom trabalho a todos. Papa Romeu Serra, novembro, Vitor, contato radar, subavio saída Elefano Alfa, nível 360. Nível solicitado, senhorita, foi 260. Gente, seu plano consta 360, aguarde a coordenação entre o nível 260. A gente foi cortejado na, durante a autorização 260, senhoria. Taxi via Kilo, faz via Alfa, após no ponto de espera da Golf, chama a turma 1186, altímetro 0096. Kilo Alfa, Golf, Pantera 1818, azul 2796, obrigado e boa tarde, bom dia. Vento 200 graus com 03 nós, picha molhada, pouso autorizado, picha 28. E depois a gente vai tentar 304. Estabilizou R9 28, Papa Alfa Kilo. Papa Romeu, Papa Alfa Kilo, completo final, chame torre 1 no 8, decimal 60. 0860, Papa Alfa Kilo. Serra 90 Vita, autorizado pelo centro, nível 260 como final. 260, na verdade. Solos 32, à esquerda na Taxway Delta. Mantenha a posição na Delta antes de ingressar na Alfa, chamando o Solo 121 decimal 1, bom dia. Aqui na Delta, chama o Solo 121. Bom dia, Papa Romeu, Papa Alfa, Kilo, altímetro no 0 no 6, teto estimado em torno de 500 a 600 pés, chuva leve sobre o campo, reporte visual. Portaria visual 500 a 600 com chuva leve, Alfa Kilo. Romeu, Terra 9 ABV, solicita desvio à direita, proa 325, por aproximadamente 25 milhas para evitar formação. 325, 25 milhas, sem Terra 9 ABV, com autoridade de juiz necessário. 9 ABV. Prêmio 3-1, acione identificação, desça e mantenha 4 mil pés na proa de 20, altímetro na terminal 10 no meio. Estado, papo Alphaquilo, prossegue com a pós. Alphaquilo, foi autorizado, pista 28, vento 260 graus com 05 nós, pista molhada. Filó. Salvador, boa tarde, bom dia. Azul 2796, até aproximado com a Serra 28. E Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter na 28, Azul 2796. American Lines 229, call key identity level 050, altimeter 71016. Via IPT level. Zero five zero. Alaska America 229 report having heat in position. That's clear, the VH America 229 report returning to heading heading position. Gente, temos o Fight 4 e o Fight 5. O 4 está aqui na frente do carro? Fight 3, não, o senhor vai pegar no impacto. E vamos então as 3, 4 horas para a passagem de escola. Então mantém a posição agora de coordenação com a enfrente. Acendo. Livre da colagem 28, azul 27, na mesa. Sul de Salvador, Papa Romeu, Terra 9 BV, faça nível de voo no 45, vão direto na sua. Sim, Terra 9 BV, tá? Faitinho, a Infraero informou que não é possível o senhor permanecer no Fight 3 por 3 horas, então vai prosseguir para o Fight 5. Ok, para o Fight 5 então, a volta. Gente, então prossegue o táxi via Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, Rodoriette, Filmamos a palpa aqui, são quatro passageiros. A palpa aqui, prossegue o táxi via Juliette, parte 1, Lima. Na Lima, chama novamente, para a palpa aqui. O controle Salvador, muitíssimo bom dia, azul 2796. Azul 2796, bom dia, contato radar, bom dia, saída Aron, nível 170. Aron para 170, azul 2796. Foi restrito manter a porta 2500, confirma? Afirmativo, 2500 pés após curva direita via saída Aron azul 2796. A porta 2500, depois 170 na Aron, o 2796, obrigado. Sendo na Juliette, prossegue o site via Pátio Uno, Juliette, Alfa, Golf, no ponto de espera da Golf, chama Torinho, no 86, altímetro na 096. No 096, observo o tráfego 09 passando, Pátio Uno, Juliette, Alfa, Golf, no ponto de espera 118, Palmeira, 109. Go 1160, Skulk Island, clear level 080, altimeter setting 1016 via Tango 1 arrival. Red heading 090, go 1160, clear deviation, report heading opening position. Pode para o táxi, informa o pushback, é para a pista 28, a taxi Indy, ok? De cruzamento com Alfa Kilo após via Papá até o Pat 5, li frequência, bom dia. 796, seu plano de desvio? Negativo, você conforme a carta. Gente, fui direto a Aron, 2796, aguarde a proa de Aracaju. Direto a Aron, aguarde a Aracaju, 2796. Chuchamayan cleared 4,000 feet altimeter setting 1016. Gente, fique atento ao fiscal do pátio. A gente informou isso pra ele, mas foi solicitação para os quatro passageiros, ok? Pra ficar atento ao fiscal do pátio. Realmente é a Efraero que faz o taxiamento de vocês. Gente, já informamos a Efraero. E o próximo? Bruno 095, tá pronto para decolagem? Pronto. Autorizado, alinhar e decolar, ficha 28, o vento ONU 3 0 graus, com 05 nós, Bruno 095. Alinha decola, 28, Bruno 095. Cliente Alfa, na Golf chama a torre 1986, altímetro no 096, com Golf. 41, cliente Alfa, na Golf. O Salvador 2796, você pode manter a proa de Aron mais um instante, porque na proa de Aracaju tem uma formação lá pela direita aqui. Gente, pode retornar na proa de Aracaju, 2796. Reportar Aracaju, 2796. Roger, go 1160. America 229, clear 2000, altimeter setting 1016, report. Type shown the final, ILS Zulu, runway 28. Roger, report final 028 down to 2000, American 229. And what are the conditions of the runway environment at this time, American 229? American 229, confirmed. What is the condition of the runway, wet? Light rain over the field, American 229, 400 feet, and only 4,000 meters. Roger that. Heavy rain or medium? Light rain over the field. Roger that, thank you. Controle, gol 095, boa tarde. Gol 095, contato radar, suba via saída, telefone alfa, nível 360. 360 autorizado, vai manter 2500 após contato telefone. Para sua informação, chuva moderada a forte na sobrepista. 195, grata pela informação. Informador Gol 1160. Standby Gol 1160. Nome é 3-9, estabiliza. Gente, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1160, go ahead. Request Alexi X-ray approach. Alexi X-ray, roger. Maintain heading opening position, go 1160 and stand by for the clear. Okay, maintain heading opening position, go 1160. Pela decolagem Guardião 01, o vento 170 graus com 05 nós. Siga então com proa norte, Guardião 01, reporte fora do solo, vento 170 graus com 05 nós. Clear 4000, altimeter setting 1016, and be attention with heavy rain over the field. Roger, flight direct to altimeter 362, descent down, descent to level 040, and other part 1, that was score 1160. Para Recife, aguarde forte. Fazendo contra o 6312, quase da posição forte e óbvio. Fora do solo. Guardião 01, vai prosseguir no Comprua Norte. Vamos, teto estimado aproximadamente 500 pés, ok? Afirmativo, visual, teto de 500 pés, Comprua Norte, Guardião 01. Comando será de seguir para Noroeste em seguida. Mantendo minha escuta, Guardião 01, decolo 51, mantenho minha escuta. E após confirme quantas milhas irá se afastar. Contaremos 10 milhas do Guardião 01. Sente. Secure. 28, pronto, azul 4299. 4299, mantém a posição no ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 4299. Autorizado, pista 28, pista molhada, vento 180 graus com 05 nós. Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Precisa modificar voo para o litoral, na condição mais segura nossa para fazer o resgate. Quer prosseguir para o litoral sul, Guardião 01? Afirmativo, litoral sul, Guardião 01. Cuidado de cruzamento da final do 10, Guardião 01, reporte sobre o farol de Itapuã. Iniciará cruzamento, federal sobre o farol de Itapuã, 01. America 69, complete final, call tower 118.60. 118.60, America 69. Segue o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, na entrada do Pátio Principal, chama novamente. Alfa, Kilo, Pátio 3. Bruno, confirma o tempo de voo e autonomia? O Guardião 01 já no través do farol de Itapuã, no litoral. Confirma o tempo de voo e autonomia, por gentileza? Tempo de voo de 30 minutos, autonomia de 2 horas e meia. Te dá presente, Guardião 01, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo até a regresso. Controle 1208, grato. Controle 119, decimal 8, corrigindo, 119.8. 119.8, 01. Controle de Salvador, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01 decolou de Salvador, está em missão SAR, no setor noroeste, próximo ao Bonfim, desarmamento de 10 casas. Estará no máximo a 110 na escuta permanente do controle, voo sobre Salvador. Gente, Guardião 01 na escuta permanente do controle, a última foi no terminal na 016. No 016, grato, na escuta permanente. Posição à direita na saída, Aaron Caio. Transponder 5041 no controle 119, décima 8. Autorizado 35, decolando a 28, primeira curva direita, Adão Caju, 5041098, controle após 6392. Chané 6312, cotejamento correto, confirme. Após a decolagem, irá manter proa até 2500 pés. Após decolagem, mantém a proa 2500, 6312. E após, curva à direita. Ok, decola, mantém a proa 2500, após curva à direita, 6312. 312, protejamento correto, reporte para o fluxo da questão. Vou fazer lá. Certo, 1095. Prossiga. Chame Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, bom dia, 095. Alô. Seguro, nível 100, decola da 28 com primeira curva à esquerda na saída Coral no Bravo. Transponder 5022, controle em 119.8. 320. Sobe via, está liberado da restrição de manter a proa até 2500? Mantém a proa até 2500 pés, após curva esquerda via saída Salvo 1, liberado da restrição do nível 100 na saída. Então mantém até 2500, após curva esquerda no perfil da Samba, liberado da restrição de uma centena. O azul 24299. So 1160, reduce speed now 170 knots. 170 reducing, go 1160. Oi Salvador, muito bom dia, go 2171, cruza 24, distrito 180. O 2171, a Ciane identificação, desse mantém nível 080, via chegada IPT, altímetro 1096. 1096. Second 229 on the ground at 58, leaving the next at your left, and you call some of the ground 121.1. Okay, next left 21.1. On American 229. Good morning. And we are right at minimum, so in and out. Again, please, American. Yeah, the weather was at minimum, in and out the last part, but at minimum. There is not the minimum. Roger that, American. And ground, American 229 air clear, yes, there is. American 229, approve attack via India, April 1, to gain to 1-1. India to 1-1, American 229. Salvador agora operando com a pista 1-0. O 2171, no curva direita na proa do fixo Bonf, para interceptar a chegada Bonf. Altímetro na terminal na 096, desse mantém o 080. Prepare o procedimento ILS X-Ray. Estimativo, vai na proa de Bonf, voo 2171. Bonf. 186, informo que agora a pista modificou para a pista 190. Irá cumprir a saída prevista, cotejada como anteriormente, agora com curva à direita, desconsiderando a manter para o até 2500 saída, ok? Roger, go 160. O Força Aérea 2733, só confirmando o cotejamento correto. E confirme 0224 no transponder que foi modificado aqui. Azul 2796, voe direto dentro. Direto dentro, Azul 2796. Romeu, Mike Echo Zulu. Mike Echo Zulu, prossiga. Agora poderia confirmar para a gente mesmo qual foi o nosso plano para Caju? A saída prevista é pouca, aguarde um minuto, cópia. Não, ainda não é para a utilização, é só confirmar se está com o nosso plano. Seu plano se encontra aqui ativo a partir das 11h30. Acabei de fazer uma DLA para 12h15, a prevista pouca, né? Só para preparar? Afirmo, a pouca e irei verificar que a DLA não recebe. Ok, então eu vou me preparar para o relacionamento e chamo novamente. Muito obrigado. Go 1160. Roger, go 1160, clear to land runway 28. The runway is wet, wind 170 degrees with 05 knots. Clear to land runway 28, go 1160. Serviço radar encerrado 62 milhas no oeste de Salvador. Chame agora o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Salvador, Oxa 6312, puxa o teste de acionamento no 2. Oxa 6312, aguarde para o puxa de acionamento. Aguardando.